outra manhã tão linda. Vê como é bonita a vida. Vê a esperança ainda. Vê as nuvens vão passando. Vê um novo céu se abrir.